Prossiga para o controle. 2, direito 21.9, o solo, bem-vindo. Solo azul, 4069, pushback, acionamento no 8. 4089-08, sou ciência, número 1, setor, mantém escuta. E agora? O 4069 da zona não conseguiu copiar. Sim, o senhor vai aguardar, já tem um tráfego puxando no setor. Ok, na escuta. Qual o promotor, bom dia, tá 3, zona 53, tipo, não? 3153, alfa, direto, portão 06. Salvador, 9085 da Gol, 2 milhas em Serra, baixar trabalho. 385, ciente, quanto à aproximação, formarei pista livre, tráfego da TAM, agora iniciando a rolagem. Agora está ali, 9085. 04 para o táxi, com 169 a bordo, 3 horas e 45 de autonomia, alternando Campinas. Gente, está fazendo autonomia 5 horas? 3 horas e 45, cara. 3 horas e 45, gente. Eu não espero 4, DAX, parte 1, no Índia e Alfa. Ponto de espera da 10 chama Torre 1186, altímetro no 021. No 021, autorizado DAX, parte 1, no Índia e Alfa, ponto de espera da 10, quando lá vai prosseguir com a Torre 1186. Eu até muito bom dia. Bom dia. 3153, antes da Juliette, está passando o tráfego da Gol, está dizendo para livrar o pátio. Após o mesmo, ingresso portão 06. Gente, mantém Juliette, aguarda a passagem do tráfego, tá pra aí, zona 53. Azul 4089, 08, após a passagem do tráfego da Goa, retaguarda, puxa, chama a chamatáxi. Após a passagem do Goa na retaguarda, nível pushback, chamada táxi do Azul 4069. Decolado agora, os 24, controle em 20.8, bom voo. 208, obrigado, tenha um bom dia. Bom dia, TAM 3171, no contato radar, super no voo 300 de Rio. 300, poderia para a partida 1. Passão, Peito Sul, Guardião 07. TAM 3171, no voo direto Leda. Afirma direto Leda. Afirmativo. Direto. Guardião 07, Torre 786. 786. Guardião 07. Na escuta. Passou Pitão Sul, atenção é o pátio 3. Guardião 07, aproxima. Tô ciente, vai prosseguir pátio 3. Aproxima então o litoral sul. E já se condiciona para o litoral sul, prosseguir na vertical para o pátio 3, já direto do litoral sul. Afirmo. Continua então a aproximação no litoral sul e retorno para o cruzamento deste decolagem da 17. Vai pelo litoral em forma cruzando o leste da 17, guardião 07. Aí, Salvador, muito bom dia. Gol no 804, ponto de espera da 10. 804, ali mantém. Ali mantém, alto 0 no 804. Agora com centro Recife 1260 e alterna em 128 decimal 8. 260, 288, muito bom dia. Cruzamento da 17. Obrigado, Guardião. Reporte após o lançamento. Reporte para a base, uma base curta aí para o 43. Então, presente após o lançamento. Gente, vai reportar cruzando o 17 e depois de base para o 43 direto. Econo 021, Nimbus Taxi via Índia. Alfa e Bravo, até o próximo perdão zero, na torre 286, o azul 4069. Salve Salvador, 9085, livrou essas coisas. Com 9085, Alfa Juliette, portão 07. Alfa Juliette para o 7, 0085. Salvador, bom dia, 5514, centro de informação Juliette, autorização para Aracaju. 355-14, autorização para Aracaju, aí eu botei 1-0-0-0, mais ou menos em máximo 5 minutos deve estar aparecendo no meu sistema, assim que aparecer o chão. Ciente, está ciente do horário também, por gentileza, qual seria a saída prevista? Afirmativa, é Pucajamo. Pucajamo, grato, 355-14. Salve, o azul 4069. Siga. Estava indicando pelo BA 1-2-2. 1-2-2, sim. Quadra da Clover 28, controle do 0.8, bom voo. Controlado, Guardião 07. Rede Guardião, Sol 28, frequência livre. 04, decolar 229, controle do 0.8. Diego 804, livrando 1500 pés. Voo 804, contato radar, que para o nível 360, saída da Eulida. Da Eulida 360, 804. Guardião 07, agora ataque ao pátio do Graé. Guardião, munições de da presente para o pátio 3 pro norte e fazer uma base para o Graé. Relativa, decola com o pro norte 07. Autorizado a presente 07, o vento 140 km. Azul 4069, bom dia, vai ingressar na Bravo, ponto espera da 1-0, pronto. Anima tem 1-0, Azul 4069. Anima tem 1-0, 4069. O senhor já fez o plano ou não? Tem 1607, na Santa Juliette, a cópia do senhor. 121.9, autorização. 1.9. Guardião 07, aproxima agora a Graé, vem 140 com 11, reposto solo controlado mesmo. Gente, direto Grael, Guardião. Azul 4069, livre decolagem da 1-0, 140 com 11. Aliás, livre decolagem do Azul 4069. Autorizado Brasília, 380, operador 17, decola da 1-0, curva à direita, na Arbor, elefa, controle 1208, aciona 5067. 3859, acena a identificação, desça para 4000 pés, com ajuste no 021, na chegada é bom. Gente, descendo para 4000 no 021, na chegada é bom, 3859. Então, 3171. Chame agora o centro Recife, 1251, e alterna 128, decimal 8. 51288, 3171, até amanhã. Confirmando, 125, decimal 1, secundário 133, decimal 25. E secundário 3385, obrigado. Radial e distância da localidade. Parte do vídeo do Ceratel. Calabas 32, controle 0.8. 4208, bom dia. Sério, Theo. Azul 4069, contato Sarana Decolagem, sul para o nível 360, saída da EL, Leda Bridge. Para 360, da EL, Leda Bridge, azul 4069. Solo Salvador, não escuta? 514. Tá pronto pra cópias? Firma. Autorizado Aracaju, 190, Golf 677, decola da 10, curva à esquerda, Puca, Jama, pós direto. Controle 208, aciona 5106. Autorizado Aracaju, nível 190, Golf 677, decola da 10 com curva à esquerda. Compre o perfil da saída Puca, Jama. Controle 120 decimal 80, 5106, transponder trip 5514. 5514, correto, chama o spec acionamento. 5514, posição 3. Sim. Solo Salvador, bom dia. Ao gol no 715, temos a informação Juliette 360 para Brasília. Bom, no 715, autorizado Brasília, 360, upers no 17, decola da 10, curva à direita. Na Arbor, elefa, controle 1208, transponder 5072. Capital Federal 360, Pesulu no 7, decolada 10, com a direita na Arbor, transição elefa, 1208, controle 5072, transponder, agora no 7 no 5. 7 no 5, correto, chama o pushback acionamento. Vai reportar. Capital Federal. Salvador, eu vou no 897 com a informação de Sinal Juliette. Já possui nossa sede prevista para as confins. 897 para confins é da EL, Leda, Bridge. Tem a cópia já. A própria cópia, vou no 897. No 897, autorizado confins, 360, o Pedro Lula no 6, decola da 10, curva à direita, na da EL, Leda, Bridge. Controle 1208, acionando 5076. Autorizado 360, confins. Pesulu na meia, decola da 10, curva direita, da EL, Leda Bridge, 208 controle, e o transporte 5076, protegeu o voo 997. 997, correto, chama o espelho de acionamento. Gente, voo 997. Voo 804, seu negócio centro Recife, 1251, alterna 133, decimal 25. 25133, obrigado e bom dia. Bom dia, o gol 9030. Escola da 10, curva direita, da EL, Leda Bridge. Controle 1208, aciona 5066. Sim. A gente vai manter o perfil 3259. Para o gol. Escola 10, da EL, Leda Bridge, 208, 5066, gol 1607. número 07, está confirmando a primeira curva é à direita, chama pushback, acionamento. Bom dia, o Gol 9030. Gol 9030, bom dia para Recife, está pronto para a cópia? Afirmativo. Autorizado Recife 350, Asterisk 58, decola da 10, curva esquerda, Pucas, transição Aracaju. Controle 120, decima 80, transponder 5075. Está autorizado então Recife nível 350 pela Asterisk. Recolada 10, Puca, Aracaju, 120, 800, 5775. Transponder 5075. 5075, ou 903. Enquadramento correto, chama para tiver que estar. Chamada. Menor, chame agora Recife no 251, alterna 133, sinal 25. Recife 251, alternado 3325, obrigado, bom dia. Feedback, acionamento, Gol 1607 na remota. 1607, pátio 3 autorizado, chama táxi. Chamaremos. Feedback, acionamento, do 3597, está no 04. 3597, portão 04, autorizado, chama táxi. Parei, táxi, tá 35 na frente. No site, me escuta? Eu sei, galera, escuta. Tá faltando operador de Fingers? Não, já saiu o Fingers. Nós só estamos aqui terminando de tirar o calço, que tem uma pessoa só para tirar o calço aqui. Sim. Um minuto ainda, né? Gol no 7 no 5, para o pushback de acionamento no 2. Gol no 7 no 5 02, já tem o tráfego puxando no setor, mantenha a escuta e aguarde. Na escuta. O 59 deixa para 2000 pés, após estabilizar localizador, ajuste no 021 em Salvador. Olha, estabilizado 2000 pés, na 3259. O táxi tá 35 na 7, tá com 149 a bordo, uma meia de 3 horas e 50, altera na confiança. 35 na 7, táxi à direita, engine alfa, ponto de espera no lugar, torna no 8, meia dúzia. Altimetro 029. A direita, engine alfa, ponto de espera 1 no 8, decimal, meia dúzia, tá 35 na 7. Logou no 607, solicitou o táxi, POB. De 1-68 a bordo, 4 horas e 20, com 20. 607, táxi em frente, pátio, índia e alfa, ponto de espera, dona 0, torre, 1-8, meia dúzia, altímetro no 021. Frente, Índia Alfa, Pantera 1018, decimal 612, 1021 no voo, 1607, bom dia. Bono 715, coordenando com a equipe de solo, após o tráfego da companhia passar a retaguarda, autorizado, chama ataque. Autorizado, né? 7-7. Você copiou após o tráfego da companhia passar a retaguarda? É. Só depois da gente. Não, 3859 completa aqui na torre, 186. 286, 3859. Quanto espera da 10-7357, pronto. Estamos com a companhia agora 4 milhas do externo. Seu Alinda, quase de imediato sem parada? Vai aguardar então a quanto espera da 3597. Salvador, bom dia, tá 3859, 2 milhas e meia para o Índia Serra. É forte cruzando o Índia Serra, 3859. Vamos lá passando o Índia Serra, tá 3859. Pouso autorizado na 10, 150 graus, Ponsidões. Livre pouso, pista no 0, tá 3859, passando Simbra. Tá informando, pista de 1 da molhada. 3859, ciente.